Ministério Público de Minas Gerais produziu uma série de orientações voltadas à Polícia Militar e aos municípios mineiros que devem receber eventos de carnaval. O objetivo é garantir a segurança dos foliões e proteger o patrimônio cultural durante as festividades. As orientações estão sendo encaminhadas pela Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais a promotores de justiça de todo o estado para que eles possam recomendar a adoção das providências ao poder público local. O Ministério Público aconselha que as prefeituras estejam atentas para que os eventos carnavalescos ocorram em locais com estrutura adequada, preferencialmente onde não existam bens históricos e culturais. Também deve-se ter atenção com a distância mínima entre esses bens e as estruturas utilizadas, como palcos, telões, barracas e a rede elétrica. Além disso, os municípios devem ser responsáveis por disponibilizar banheiros públicos suficientes e em condições adequadas ao público estimado, instalados em locais apropriados e afastados das fachadas, dos imóveis e monumentos culturais. Os trajetos de trios elétricos e carros alegóricos devem ser planejados e orientados de modo a não provocar danos ao patrimônio ou expor a segurança das pessoas. Após o evento, conforme orientado pelo Ministério Público, os locais utilizados devem ser restaurados à situação original, com limpeza, retirada de faixas, cartazes e enfeites. A limpeza também deverá ocorrer durante o carnaval. Já a Polícia Militar deve estabelecer policiamento ostensivo e permanente durante todo o período de festas, para evitar danos ao meio ambiente e patrimônio cultural, assegurar a integridade física dos foliões e combater a prática de ilícitos, como ofensa ao pudor, ato obsceno, comércio ilícito de bebidas alcoólicas e de entorpecentes. Para promotor estadual, é importante que a alegria e o clima de festa sejam acompanhados de segurança e responsabilidade, com respeito às pessoas e aos bens integrantes do patrimônio cultural. Do Ministério Público de Minas Gerais, Bárbara Cier.